8816, sola 04, livre à direita, táxi Alfa, aqui no pátio 3, pátio 1, no portão 10. Alfa, Vilo, pátio 3, pátio 1, portão 10, o 8916. Salvador, o gol 9897. Gol 9897, Guarulhos. Tá autorizado. Nível 360 via Up Zulu. Só só aguardo a confirmação de rota. Gente, só confirmando, o nosso plano aqui é direto Leda, direto Crati, Apesuluno 4 Gruf, Apesuluno 6 BHZ, direto Guarulhos. Ok, vocês estão só confirmando o notão. Então, estou autorizado, Gol 8-7, Guarulhos 360, via Apesuluno 4, Gruf, Apesuluno 6, decola pista no zero com curva direita, Cerebel, Leda. Após CRAT, controle 119.8, aciona 5113. Ficou 360 Guarulhos aprovado, Apesulu 14 Gruf, Apesulu 16. Dael, da décima curva direita, Dael, Leda, Leda voa CRAT, 5113, o transponder 198, controle, Gol 1897. Correto, porta push, Gol 8-7. Obrigado.